Aí aqui presta atenção que o clima mudou. Os graves que tremem o chão, a rima tumultuou. Entrou no seu coração e já tem quem gostou. O ritmo é fazão, geral contagiou. Não adianta quem não dança, segura criança. Ou é doente do pé ou só tá de cobrança. Se não sabe brincar, fica lá nem vem pro play. É, eu sei, o mapa só de escanteio. Não é pecado, não é errado, é só pra descontrair. Dois pra lá, dois pra cá, mó vibe, curte aí. Deus tá vendo a intenção, então demorou. Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego. Então, mova-se. Mova-se. Mova-se. Mova-se. Mova-se. Parabéns, é, não deixa cair. Não são seus bens que diz pra onde cê tem que ir. Sua felicidade não pode estar num narguilé. Lá, Salmo 150, eu li. Quem tem fôlego, louve ao Senhor nosso. Nem vem chorar no rolê, é nele que eu tudo posso. Ofereço minha vida, ofereço minha dança. Eu chacoalho o meu black, cê balança sua trança. Todos na mesma fita, num propósito só. Ninguém é nada sozinho. Nem melhor, nem pior. Deus tá vendo a intenção, então demorou. Ofereça o seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça o seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça o seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça o seu melhor, tudo que tem fôlego. Ofereça o seu melhor, tudo que tem fôlego. Então, mova-se. Mova-se. Mova-se. Mova-se. Mova-se. Mova-se.